canalha, mó falha, os loucos vão da cena, não espalha. Os bicolos são nós da fornalha, mó falha, os loucos vão da cena, não espalha. Os bicolos são nós da fornalha, mó falha, os loucos vão da cena, não espalha. Os bicolos são nós da fornalha, mó falha, os loucos vão da cena. Eu retornei lá no fogo que os bico lançou. No apetite de novo eu volto a ser namorou. Foram horas de tensão, sofrimento, angústia e dor. Ao contrário do que pensavam, me saí vencedor. Ao meu senhor, fica glória pra mim. Só a memória de vários que na corrida ficaram na história de escolha. A segunda glória, esse é o meu relato. De ser lançado vivo na fornalha por boato. O fato é que agora eu me apresento pra muitos. Felicidade para outros, o torneio eu só lamento. Pra aqueles que apostaram na minha derrota, saí de cena. Aí olha eu aqui de volta. A cota custa, mas não satisfaz minha ambição. Entre a fome e a salvação, fico com perdão. Entre mim e meus parceiros sempre existirá alguém. Jesus, o autor da vida que me deu a nova Jerusalém. Os bicolos são nós da fornalha, mó falha, os loucos vão da cena, não espalha. Os bicolos são nós da fornalha, mó falha, os loucos vão da cena, não espalha. Os bicolos são nós da fornalha, mó falha, os loucos vão da cena, não espalha. Os bicolos são nós da fornalha, mó falha, os espalha. Os bicolos são nós da fornalha, mó falha, os loucos vão da cena, não espalha. Os bicolos são nós da